DJ Rebelde. Opa! O maestro da saudade. Esse sim caiu no gosto da galera. E a gente chega do Igabela. A gente chega desse jeito aí, ó. Rebelde. Dá um beijo na boca com sabor de hortelã. Se encosta no meu corpo e deixa a marca no batom. Me joga e me sacode, faz o que você quiser, que ainda é pouco. Porque bora dançar, minha bela! Porque nasci pra querer, e viver pra te amar. Eu nasci pra querer, e viver pra te amar. Eu nasci pra querer. DJ Rebelde! A gente já vai abraçando a galera que já tá com a gente desde cedo aqui da Ilha Bela. Amigo Seguida, lá de Curitiba com a gente. Bora, Rafael! Dali Rebelde! Te joga e vem, vem! Me joga e me sacode, faz o que você quiser. DJ Rebelde Saudade. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Amiga, gente, as meninas do Cheque da Beirada aqui do nosso lado. Obrigado, meninas, fica à vontade. Bora! Bora dançar, minha bela! Vamos junto! Alô, DJ Rebelde! Me joga e me sacode, faz o que você quiser. As mulheres do Charque Temperado, há 16 anos, abrilhantando as melhores festas de aparelhagens. Eu nasci pra querer, e viver pra te amar. Eu nasci pra querer, e viver pra te amar. Chama atenção dos lancheiros, alô lancheiros. Manda um chega lá no palácio que tem gente lá querendo atravessar pra cá, hein? Alô meus lancheiros! Então chega lá no palácio! DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Bora chegar junto! Amigo Oeste dos Manos, vai lá Edson! Olha o WK na areia, WK! Bora tubo de 100! Se essa moto pega... A explosão do amor, só com uma bomba de Hiroshima. Bora, Biru, Biru! Quando seu corpo toca o meu assim, acende o meu estupim. Grande amiga Lene, pra gente, aí, Lene. Nessa guerrilha de amor. É o Gago, motora da pista negra. Correr comigo é bom demais. Amigo Gel dos Melógios. Sim. Aí, Gel! Oh, my love. Yes, yes. Bora, Jago do Sushi! Sim. Oh, my love. Yes, yes, yes. De onde tu veio? Eu vim lá de Outeiro. Yes. Toma! Atravessando os Pantanal. Armado de muito carinho. Bora dançar, minha bela! Pra explodir na tua paz. Você é fogo, eu sou paixão. No estupim do coração. Pense em mim. Oh, my love. Yes. Amigo Silva original. Pense em mim. Ele é a dona Valéria. Oh, my love. Alô, Silva! Yes, yes, yes. Quem que fala assim pra ela, olha? Você é linda. Meu namoro. Ela fala pra ele assim, ó. Você é linda. Já sabe que é pique, meu irmão. Meu namoro. Grande amigo Leandrão Calçados. Tá no Ibebe, alô, Leandrão. Grande amigo Cláudio, do Guidão do Cláudio. E a dona Alexia, gente. Chegando de Cutijuba. E o meu DVG, Rafa. Via Divulgações, EDM. Bora, Rafinha. Uma grande produção domingo, hein? Pensa em mim, oh my love. Pra mais de 3 mil pessoas lá em Barcarena. Yes, yes. Lá no Balneário Belo Horizonte. Pensa em mim, oh my love. Yes, yes, yes. DJ Rebelde! Bora dançar, Gabela! Eu ontem fui encontrar com meu bem. Tô parceiro, viu que? O negão dos conformes! Meu amor! O homem da Preste Turismo! O tempo passou! Preste do... E ela mais linda ficou! E aí? Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. Não te preocupa que eu não fiz nada ainda. O tempo passou. Amigo João, Miro, Miro. Ela mais linda. Só no apoio do garçom Canarinho. Tão doce, tão bela. Tá cerrando até a água. Ser meu amor. Tá galo duro, meu irmão. Não sei por que ela com outro foi casar. Bora, Luiz, o limpeza. Já sou o homem que ela sempre quis amar. Eu sou seu amado, amante, amigo. Minha brejeira velha. Hoje completando mais um ano de primavera, para um parabéns pra você, Brasileira Velha. E Deus te abençoe, te ilumine sempre, meu padrão. Hoje eu vou fazer aquela. Acredito. Aquela parábola pra você, fazer aquele pix pra mim, tá? Carro, casa e vinho. Parabéns, Amélia! E ela quer bem. Oba! Não casou comigo, porque eu nada tenho. Ana Maria do Pinho dos Lance. Vem com a gente também. Oi, empresário! A Mega tá no berço hoje, né, Mega? Ela casou. Parabéns pra você, Mega! Tudo ele tem. O que, que ele tem? Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. DJ Rebelde. Para dançar, minha bela. Aquela saudade gostosa pra recordar. Para dançar. Vai, Manoelzinho. Meu pequenino amor, que saudade de você. Não aguento mais. Saudade! Preciso te ver. E aí, Gabela? Meu pequenino amor, sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem matar meu desejo. Bora, Deca do Barão! Desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. DJ Rebelde. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando. A vida inteira estarei te esperando, pois o que importa é o que vem do coração. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. DJ Rebelde. Já passando o vídeo que amanhã é terça-feira. É a nossa terça tradicional do Internet aqui no Ladinho. Aí no Purezinho. E o nosso convidado DJ Michel junto comigo. Edilson, Jean, Pureza. Meu pequenino amor. Rebelde. Que saudade de você. Não aguento mais. Preciso te ver. Meu pequenino amor. Sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem matar meu desejo. Desejo de te abraçar, te carregar no colo. nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Eu vivo contando as horas contigo sonhando, a vida inteira estarei te esperando, pois o que importa é o que vem do coração. Pois o que importa é o que vem do coração. Estou cansada de esperar, DJ Rebelde, que alguma coisa aconteça, algo espetacular. Pra mudar minha cabeça, preciso me encontrar. Minha vida é uma coisa. Tô passando vigente, Silvio, lá da Kombi. Eu não quero mais brincar. Aí, Silvio! Não sou mais uma menina. Homem do bar da Kombi. Ai, como eu queria. Bora, Rafael Cimeirão. De um belo rapaz. E aí, Rafael? Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Marcelo Davi, o WK também com a gente. Valeu, Davi! A volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Vai dançando, vai recordando. Ei, Gabela! DJ Rebelde! Opa! Cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina rebelde. Eu não quero mais brincar. Meu grande amigo DJ Nath Show. Mais uma menina. Está com a gente, alô, Nath. Tô passando pra casa também com a gente. Os dançarinos. Fala, Aguinaldo! Bora! Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu quero. Dia 28 foi aniversário da Cláudia. Ela que está comemorando hoje. Junto com o parceiro Rafael do Cineral. Junto com o DJ Rebelde também, o Cássio. O seu grande amor, parabéns, Cláudia. DJ Rebelde! Alô, Ilha Bela! Eu preciso te ver novamente. Vinte embora! Você ficou tão diferente. Diz, meu bem, onde foi que errei? Não diz aí! Diz, se fiz algo errado, diz. Eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. E vá pra cima aí! Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. Viver sem você eu não consigo. E viver, e viver. Eu não consigo. E a tua volta? A tua volta é incerta, mas deixarei a porta aberta. E quando você voltar, eu vou me dividir com você. André, bora, André. Viver sem você. O homem das pedras, minha gente, valeu, André. Viver sem você eu não consigo. E aí, Jojo? As minhas da barquinha são com a gente do Ilha Bela hoje. Obrigado, meninas. Bora, Puma Negro. A tua volta é incerta. Fazer Marujá dos Melozes. Mas deixarei aqui no Bosto Ladinho. Bora, amigo! E quando você voltar, eu vou me dividir contigo. Viver sem você, eu não consigo. DJ Rebelde. E é o Marcelo som da cobertura. Não sei por que nosso amor ficou assim. Só o final, som. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. Bora, Cláudio! E diz que eu sou um estorbe, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim, vem! Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Que eu gosto tanto, tanto é de você. É pra dançar aí, bebê! Não escute o que outros falam. Pode ser, DJ Rebelde. Foi sem querer. Vamos na agenda do Rebelde. Amanhã terça-feira tem Maloca do Bureza Big ao lado. DJ Michel, Edilson, Jean e Rebelde. Quarta-feira, Bar do Cardoso no Juruna. A gente vive brigando sem razão. Aí da quinta a gente folga, né, gente? Do que eu falo, você não acredita em mais nada. Aquela respirada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Eu gosto tanto, tanto é de você. Foi sem querer. Confesso se errei. Foi sem querer. Confesso se errei. Foi sem querer. Mais uma noite sem amor. De novo? Mais uma vez sozinho estou. Deixa eu abraçar meu grande amigo Helder, a Franci, o André, o Lobatinho também chega a gente, Gisele, o Maicon Ricardo, a Rose e a Kelly, curtindo o Ilhabela. Mais uma noite sem amor. Chegou meu patrão. Mais uma vez sozinho estou. Grande amigo Pila, lá do lanche do Pila Azul. Minha patroa Simone do Gomércio. Chegando de outeiro, hein? Lá do Marizia Braga. É a noite do meu fim. Obrigado, Pila. Esta noite eu quero morrer. Rebelde. A solidão me tirou a vontade de viver. Esta noite eu quero valer. A solidão me tirou a vontade de viver. Olha meu parceiro Rafinha de Divulgações. Ele é o seu grande amor, Mi. Alô, Mi. Mais uma noite sem amor. Alô, DJ Nat Show. Mais uma vez. Olha a branca aí, ó. Sozinho estou. Sem ter pra onde ir. Sem ninguém com quem sair. E essa noite? Esta noite é a noite do meu fim. Fala, meu parceiro, o bico dos Cachabajã. Esta noite eu quero morrer. Anderson Melo. A solidão me tirou a mão. Raíssa Bronze do apoio hoje. Fala, Raíssa. Esta noite eu quero. DJ Joãozinho. Vem com a gente, João. A solidão. DJ Rebelde. De te viver. Esta noite. Sozinho no meu quarto me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Aí o cara sozinho na casa dele. Eu olho teu retrato preso na parede. Aumenta! Aumenta minha sede. Eu fico assim na mão. Bora, meu filho! Quem mandou você cruzar meu caminho? Me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. DJ Rebelde! Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me bate o telefone, inventa um bom lugar pra eu te ver. Vai! Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você, tô louco por você. Tá vindo a Juliana. Está aqui na frente, Juliana. Um beijão. Bora pra cima, hein, Gabriela? É a nossa segunda aqui, ó. Sozinho no meu quarto, me sinto vazio. Sentindo frio na minha solidão. Sábado agora, gente. Ele de Rebelde pela primeira vez. Anda sede do Limeira. Lá no ramal. Do Piedade. Fecha aqui a tradição. Pela primeira vez chega o Rebelde no ramal. Anda sede do Limeira. Prendendo a cada passo e a cada olhar. Olha, Serginho. E nos sonhos eu me pego te beijando. E seguindo os teus DJ Rebelde. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone, inventa um bom lugar. DJ Rebelde! Não tem tão bem como um passarinho. Vai! Nem me dá carinho. Quero te amar. E tá doce, doce, doce, né? Escuta o que eu te falo. Vem ficar do lado. Bora, minha chave temperado. Dos carinhos meus. Então vem como um passarinho. Bora, Cláudio. Vem me dar carinho. Só com tijuba. Quero te amar. Doce mel. Escuta o que eu te falo. Vamos lá, domingo do Dia dos Papais. A gente temos 6 apresentações. A primeira apresentação vai ser lá em Benevides. Segunda no Ibiza, lá no Telégrafo. Vem dizer pra mim. Terceira parada, Racional 2. Quarta parada. Sua voz macia. Lá no Porto de Marés. Doce como lá. Quinta parada. Guarana Prefeita. E a última para mim, é lá no Balada Show, lá no Marcos. E meu coração. Som do Equatorial com Rebelde até 5 da manhã no domingo. Vem tão bem como um passarinho. Nem me dá carinho. Quero te amar. Doce mel. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar. Fala, meu parceiro, Marquinhos! Qualquer coisa faço pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. E aí, Nagrete? É só você que pode me completar. Como é que é? Pois seu amor é como... Sétima parada, Batacombi! Seu calor me arrasta até no do Gago! Ele além de presente! Juro que tentei te esquecer. DJ Rebelde. Meu amor, que me enganei. Te feri, me feri. E arrependido venho te pedir. Vem, vem, vem, vem. Te chamo, te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, te chamo, eu te amo. Vem me completar. Vai virando, vai virando, vai virando, vai virando. Vai virando que o tempo é curto, vamos lá. DJ Rebelde. Bora dar meu carro da cremação, como é que é? E aí, Cláudio? Eu sei que às vezes dói meu coração. Bora, Mizinho! Joguei pro alto uma paixão. DJ Rebelde. Talvez um dia volte a te encontrar. Bem sei, queria te amar. Me lembrei do primeiro beijinho. Dali, maestro. Namorei. E aí, Cláudio? Sem você relembra os velhos tempos do quintal do Cláudio. E de Rebelde do Pequeno Gostoso. O trailer da saudade, alô, Cláudio. Eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone e endereço. Celular. Não consigo te contactar. Agora vou te esperar. Eu desperdicei no mundo aquilo que um dia me fez sorrir. Sei que não é tarde para mim. Bora do Zé Gabriel! Quero tentar te reconquistar. E o Rebelde vai tocando na manha. Fala, Gabriela! Eu não sei por onde começar. DJ Rebelde! Meu diário, o tempo não quer passar. E aí, mulher? A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou só pequeno no tamanho, mas grande na qualidade. Eu sei. Tá prontinho, hein? Que nunca mais vou conseguir. O som do pequeno gostou. Eu juro, nunca mais vou. O som de todos os estilos, de todos os gostos. O som do Rebelde tá pronto! Você, eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. O som do pequeno gostoso é de todos os ritmos, é de todos os gostos. Ele é de todos vocês. Bora, Cláudio! Até a lua parece chorar comigo. Meu parceiro Diogão. Lembro de nós dois. Tá só de manhã, tanta solidão. O Diogo e o Diego. Não deixe nada pra depois. São só de manhã. Só no camarote. Nosso lindo amor. Eu sei. Alô, César Reis. Que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Bora, Johnny da Laranja. Eu nunca mais. E aí, Cavanhaque? Apaixonar, me iludir, amor. Estou sofrendo por você. Johnny, o homem da laranja. Nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Que nunca mais vou conseguir te Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. E aí, meu charque temperado? Estava muito sofrendo. Essa semana sem viagem. Sussurrar no meu ouvido ouvir. E aí, vilã? Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. E aí, mortadela? Não há lugar pra nós. Uma mortadela com açaí agora, meu irmão. Não há mundo feito pra nós. Deixa eu chegar em casa que tu vai ver, eu vou bater só. Só no storyzinho. Jogo frágil, sim. Olha a motora, Afonso! Afonso Sopité. Agora eu tento ser. Já parou? Já? O que eu já. Já tava na hora também, né? No jogo frágil, eu sei. Quem jogou? Que ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. Ninguém. Bora, DJ Nath Show! Nath Show, o homem que comanda os ensaios dos fã-clubes. O homem que comanda também o Caribe Show todo sábado. Sabe quem me ligou? Mari me ligou. Bora fechar todo sábado, mano. Sussurrar no meu ouvido ouvir. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Já deu meu parceiro de jeito máximo. Eu não consigo mais viver longe de ti. Relembrei, Cláudio. Não há lugar pra nós. Não há um mundo feito pra nós. Como é o nome dela? DJ Rebelde. As minhas na barriga. You just know. Como é que é? That I love you every time. Bora dançar. You just live in my dreams. Oh baby, you live in my heart. And I know you never care just about me. Bora, Pelo Azul! But I'm saying I need you, baby, I love you anyway. Je vais te voir, vous avez blessé mon cœur. Je t'aime, I love you, baby. DJ Rebelde. Don't perder ton de suíza, mulher. Mesmo nessa paz, não consigo voler amor. É pra dançar, é pra curtir, senhor. Sente as rosas vão florir, enfatizar e colorir. E aí, João? Nossos sonhos de ilusão. Meus caminhos e o meu sol serão os seus. Diga-me, já tem. Parabéns pra você, Amélia. Muitos anos de vida, minha empresária. Vou te amar sem ti. Cadê o derrame? Cadê o derrame? Céu e mar vão colorir nossos sonhos de ilusão. Meus carinhos, corpo e beijos serão seus. Diga-me, já tem, I love you, se você me ama, please. Vou passando o gel dos velozes. O gel do mel e o milk dos conformes, um homem da Piristu. Está curtindo hoje o Ilha Bela, obrigado. Um, dois, três. Vai pra cima! Você ouvir o quê? Meus caminhos e o meu próximo passeio pra Fortaleza, eu tô dentro com você, tá, meu? Tamo junto! Fica me jantando em love se você me ama a ti. Vou te amar sem te ferir. Céu e mar vão colorir nossos sonhos de ilusão. Eu sonhei e esperei. DJ Rebelde. E o meu coração se acostumou a sonhar. O homem é bom, o homem é espetacular. E de repente eu te entendi. DJ Joãozinho. O seu olhar. Aqui do meu lado. A paixão que eu sonhei pra mim. Bora, Gabela. Bora dançar, papai. Vamos lá. Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho. Aí, filé. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Eu acordei e o mundo. Joãozinho, manda pra já você, filé. De brilhar, e o meu olhar sobreviveu. Bora! Eu encontrei meu grande amor. Já já de Tomás de Mão. Pode chover, o céu cair, que nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim. É só pensar em você, no amor que guia os nossos corações. Se eu mando te esconder num grande muro divisor. E aí, maluquinho? Te encontrarei, meu grande amor. Olha o símbolo original aí, ó. Só os tolos podem pensar. E aí, Jack? Se deixa enganar, nada poderá mudar os rumos da paixão. Foi ele que nos escolheu, não foi você. O meu que nos confortou. Meu grande amor. Parabéns! Grande amor. Banda Mistura Tropical para o seu coração. Aí mais uma tocando assim, ó. Já faz um bom tempo que você não olha mais para as coisas boas que eu faço. E aí, Net Show? Pois qualquer coisinha é motivo pra falar que sempre eu estou errado. Não consigo entender esse mau humor. Obrigado, Nath Show. Tudo que eu faço é pra agradar. E aí? Mas você não quer saber. Não quer saber. Você não liga. Não liga. Me deixa falando com as paredes. Mas você não liga. Não liga. E não quer nem saber. Qualquer dia desses eu desisto de você. DJ Rebelde! Vai descendo, vai recordando. Vai curtindo, Ingabela. Amanhã tem purezinha. No meu sentimento, você não dá valor. Mas só que nunca me deixe ir embora. Obrigado, Bi! Que amor é esse que você sente por mim? E aí, Salazar, com esse amor, mulher? É hora da gente mudar essa história. Vai! Não consigo entender esse mau humor. Esse mau humor, Leia. Se tudo que eu faço tem que estar de bom humor. É pra agradar. Mas você não quer saber. Não quer saber. Você não liga. Não liga. E me deixa falando com as paredes. Mas você não liga. Não liga. Não liga. E não quer nem saber. Qualquer dia desses eu desisto de você. você. Você não quer saber. Você não liga. Me deixa falando com as paredes. Já já tentou o máximo pra comandar. Você não liga. E aí, Marcelo? O homem do Marcelo Som. Som de qualidade, parabéns, Marcelo. Qualquer dia. Sucesso. Antes de me ir embora. Antes de me ir embora. Deixa eu fechar com essa sequência aqui. Agora as pedras vão rolar solta. Com ele, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Ó, pai. Saudade gostosa agora, vai! E de repente na rua eu vejo passando por mim um pobre homem falando de coisas que eu já ouvi. Ele dizia que o mundo dos homens estava no fim. E no olhar tinha um brilho tão forte que eu nunca vi. E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu. Sei que isso é terminada a gasolina. Só disse que tinha voltado em nome do amor e calor. Põe mais gasosa nesse motor, hein? E começou a chorar ao ver um menino passar. Bora, menino! Zombando e dizendo que o santo morava num bar. DJ Rebelde. Bora, meu parceiro Cavanhaque! Alguma coisa de santo ou de louco havia no olhar daquele homem que andava sozinho, sem lei e sem lar. E o seu corpo coberto por vestes que o tempo gastou fazia a gente pensar que pra ele o tempo. E pra Jero Anderson parou. Como é que a gente é o Anderson? E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu. Só disse que tinha voltado em nome do amor e calor. E começou a chorar ao ver um menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Leviana, esqueceu que um dia disse que me queria. E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. E o que que a Bélia é? Leviana, tudo tem o seu dia. Uma coisa, gente. E o seu vai chegar, você vai se danar. Diga, Zezinho. Eu me danei por você. Bora, Leandro! Será que não se apanha ser tão leviana? Vai! Será que não se apanha ser tão leviana? Leviana, você é leviana, sempre será leviana. Sou um bobo a mais de tantos que há por aí. O Big Isaac lá do Isaacson, o transudo da saudade. Você não leviana, mas rapaz, será que não se acanha? Fala, Xisgate! Leviana. leviana. Você é leviana, sempre será leviana. Sou um pouco a mais de tantos que há por aí. E aí, Tatiana? Será que não se acanha? E aí, Dayana? Ser tão leviana. Será que não se acanha? Faltando parceiro, né? Ser tão leviana. DJ Rebelde! Num conto de fada, um carpinteiro apareceu, Ed, olha. Sozinho, sem nada. Alô, Ed! Também sem dinheiro. DJ Rebelde. Amava a princesa mais linda da terra. Édio, do Jornal Liberal. Mas tinha certeza que nada era pra ela. Bora do Sangue Belo! Até o 10 horas hoje! Mais um dia ela passou sem nada saber. Quando viu, logo amor, com ele foi viver. Já deitou mais de mão. Se eu fosse carpinteiro e você princesa, e o rebelde, eu sem dinheiro, você com nobreza. Eu vim correr atrás do papel. Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, Joãozinho, casaria. Joãozinho quer casar, João. E com todo carinho, da pureza, mano, comigo casaria. Bora, Gabela! Olha o Pedrão aí. Tem que rolar uma pedra. Eu hoje estive pensando no que eu posso fazer, Pedrão, para você perceber o amor que eu tenho em você. Eu já gostei muitas vezes, Dali, maestro, até brinquei com o amor e já não quero mais nada. Eu vivo só para amar você, Pedrão. No meu castelo de sonhos você é a rainha. Fala, meu chá, que temperado! No céu sem estrelas você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o seu olhar. Caqueado agora, caqueado, vai! Tá enxergando nada, meu. Eu sempre vejo em meus sonhos, vai, aquele seu lindo olhar, para a saudade em meu peito. Olha, Jack da TV. Ele então se afasta, mas quando acorda a tristeza, volta comigo a morar, vivendo sem seus carinhos. A minha vida é chorar, meu bem. bailar. Te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o seu olhar. Vai. Na minha estrada sem flores, na solidão dos meus dias, a vida sem alegria parece até terminar. O dia passa e a noite chega pra mim a chorar. Bora, Cláudio! Eu sem você não existo e vou gritando a cantar. Meu Deus, castelo de sonhos, você é a rainha. Meu céu sem estrelas, você vive a bailar. Te amo, meu bem, mais que a minha. Já chega o tom máximo pra comandar. Já não posso viver sem o seu olhar. Meu castelo de sonhos, você é a rainha. Lá no fundo do quintal, na sombra do laranjal, me sentei pra recordar. Onde da felicidade, eu convidei a saudade pra comigo conversar. Sua ausência tão antiga, sua imagem amante, amiga, foi do que a gente falou. Aquele bailão pra recordar. Você foi tema da tarde, você foi realidade, que partiu e não voltou. Só vou pedir pro vento. E aí, Cláudio? Pra levar meu pensamento até onde está você. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus. Vivo vida sem viver. DJ Rebelde! Que seu adeus vive nos momentos meus. Vivo vida sem viver. Já vou agradecendo a todos vocês. Vou tocar só mais uma aqui. Vou passar pro tom máximo pra comandar as emoções. Sua ausência tão antiga. Bora, Thiago do Sushi. Sua imagem amante, amiga. Foi do que a gente falou. Você foi tema da tarde, você foi realidade, que partiu e não voltou. Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. A minha saideira, pedidos aí. Meu parceiro Rafael. Aí, Rafael. Vivo vida sem viver. Ele tá falando isso aí, hein, Rafael. Não tem coragem, pela. Uma noite eu tive um sonho diferente. Sonhei com Evaldo Braga. Alô, Purezinha! Sorrindo carregar. Dê lembranças, criancinhas, e diga a todo o Brasil. Fale para as minhas fãs. E aí, Deus do céu! E aqui eu vou a mil. Olha o pilo aí, ó. Siga feliz, meu bom rapaz. Ele tem o ronde dele. O ronde dele, olha quem é. Aí confesso que chorei demais ao ver Evaldo Braga outra vez falar numa veste branca, sempre a cantar. De terço na mão, sempre a rezar. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Repouso em paz, que o recado eu darei. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Fique em paz, que a cruz eu levarei. Toda a galera da cozinha do Pureza. Aí confesso. O melhor lugar do Pureza. Demais. É a cozinha do Pureza. Vendo Evaldo Braga outra vez falar. Numa veste branca, sempre a cantar. Tem alguma coisa lá? De terço na mão, sempre a rezar. 0-0, mano. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Sonhou, Lenny? Repouso em paz, que o recado eu darei.